Salvador, boa noite, gol 1074, passa 2500, subindo a 400. Vigilância radar, submantenha 400, gol 1074. 400, gol 1074. Gol 1074, Jambi Centro Recife, frequência 128, décima 8. 288, gol 1074, Maranhão. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 9647, decolou na sua escuta. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 9647. Controle Salvador, Rio 9647. Salvador, boa noite, é o Rio 9647. 9647, 7 milhas sudoeste de Salvador, vigilância, submantenha nível 300, saída Gole, transição Gonza. Sente, mantendo o perfil da saída Gole e Gonza, ascendendo ao 300, 9647. Salvador, boa noite, Objeto 6701. Objeto 6701, chegada CARI, desse mantenha nível 050. 050 na CARI, 6701. Chame Centro Recife agora, frequência 12 8 decimal 8. Recife 1288, obrigado, boa noite. Salvador, tá 3305, saída Aron, passa 2000 para 330. Tá 3305, vigilância, submantenha nível 330. 330, vigilância. Aguarde um minuto, por favor. Aguardando. Aracaju. 3305, autorizado Aracaju. Por onde é que era Aracaju? 3305, obrigado. Salvador, boa noite, 1606, informação Bravo. 1606, controle Salvador, chegada CARI, desse mantenha nível de voo 060. 060, intensidade Renato para 7-0-1. Prossiga. Confirmando o procedimento é o VOR, senhor. VOR, DME, pista 28. Sente. 3305, chame Centro Recife agora, frequência 12685. Recife 2685, da 3305.